moro no país tropical. Abençoado Deus, bonito por natureza, mas que beleza. Fevereiro, em fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um carro, uma guitarra cantante, sou Flamengo e minha nega continua deliciante. Baby, posso não ser um band leader, pois é, mas assim mesmo em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Beleza, fevereiro, fevereiro, vem carnaval, vem carnaval. Eu tenho carro, uma guitarra cantante, sou Flamengo e minha nega continua deliciante e gostosa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana, pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, contente, não devo nada a ninguém, pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo. Espiro Tira, é Spyro Jaira, é Spyro Jaira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na aba. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na aba. Que plantido é esse? Que plantido é esse? É Espiro Tira, é Spyro Jaira. Que plantito é esse? Que plantito é esse? É Espiro Tira, é Spyro Jaira. Espiro Tira, é Spyro Jaira, é Spyro Jaira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na aba. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na aba. Segundinha, você sabe o que é um plâncton? Um plâncton é uma alga de água doce ou de água salgada. Mas Espiro Tira é doce, doce, doce, doce, doce, de água doce. Mas Espiro Tira é doce, doce, doce, doce, doce, de água doce. Espiro Tira, Espiro Tira, é Spyro Jaira, é Spyro Jaira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Terceirinha, o encontro amoroso do zebutim masculino com o gameta feminino formam novas células, um fio vegetal brilhoso e esverdeado, igual a cor da esperança, igual a cor da esperança. Espiro Tira, Espiro Tira, é Spyro Jaira, é Spyro Jaira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. Sou Fla Fla, ela é nenê. Sou Fla Fla, um pouquinho de país tropical, quero ver. É um, é dois, é três, lá vai. Moro no país tropical, abençoado por Deus, que bonito por nada, mas que beleza. Fevereiro, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval. Eu tenho um carro, uma guitarra cantante, sou o Flamengo. Sambaby, posso não ser um band leader? Deus. Obrigado.